preciso deixar a vazante do olhar inundar, carregar tudo bem que se torturou. Mas é impossível esquecer quando o quarto é prisão e concedem perdão sem nem ter o que perdoar. Ah, era coisa de sufocar. Quantas fugas do lar, quanta gente no mar, clandestina a portar, tanta alma se desterrou. Mar era coisa de se afogar. Réu, nunca vi tanto réu proclamado infiel. Quando o imposto era anoitecer, as manhãs do saber. Mar, quantos filhos no bar, quantas mães a chorar, enterrar, suicidar, tanta gente não saber.